dia nunca esqueceu que existe um homem cujo nascimento era Galileu. Com um amor profundo falava para o mundo palavras de amor. Quem tocava nele sua enfermidade pôs jamais. A tua tristeza.